right, white women, now it's time for you to do some accounting for your crimes. Now, let's be clear. Salve, pessoal, aqui é o Aaron Kruger, espero que todos os senhores estejam bem, também espero a compreensão dos senhores devido a ruídos externos. Pessoal, recentemente eu postei aqui no canal um vídeo sobre o Matheus Massafera, né? Que ele não tancou ser homem, né? E virou mulher. E eu já vim alertado sobre isso, pessoal, há um bom tempo, que esses fenômenos iriam acontecer mais cedo ou mais tarde na nossa sociedade, devido ao ginocentrismo e misandria institucional, né? Financiada tanto pela iniciativa privada, como a iniciativa pública e com todo o aparato, né, dos veículos de comunicação, desde literatura, cinema. E isso, pessoal, mais cedo ou mais tarde, ia respingar até mesmo nas elites, porque as elites criaram todo esse aparato globalista ideológico, tá ligado, de New Age, ecologia, gaysismo, feminismo, transexualismo, negrismo, toda essa merda, tá ligado? E agora tá começando a respingar nesses caras. Por exemplo, o Elon Musk. Eu não sabia, descobri isso recentemente, pessoal, que o filho do Elon Musk virou mulher, tá se hormonizando e tá virando mulher, tá ligado? E quem ele culpa por isso, Elon Musk? A lavagem cerebral, né, socialista, né? E você vê, o cara é rico, o cara é o mais rico do mundo, e não consegue salvar o filho, tá ligado? Você vê, ele paga o quê de mensalidade na escola privada? Uns $100,000? Uns $200,000 de mensalidade? Você vê, na escola privada, o filho sendo lobotomizado pra virar mulher, pra virar socialista. Você entendeu? Essa coisa de socialismo, comunismo, não é coisa, pessoal, de gente pobre. Quando você vai ver a história do comunismo, do socialismo, do marxismo no geral, você pega o Engels. Engels era milionário. O Karl Marx nunca trabalhou na vida. Karl Marx, ele era sustentado pela esposa, que tinha uma herança. No fim, ele gastava todo o dinheiro da esposa com puta, cachaça e jogo. Tá ligado? E acabou na merda. Uma das filhas do Marx, se não me engano, virou prostituta. A outra se suicidou. E a outra, sei lá o que aconteceu. Acho que ele tinha 3 filhas. Você vê, né? Essa ideologia, pessoal, dá errado desde o início. E antes de adentrar nesse negócio aqui do Musk, eu também quero compartilhar com os senhores, né? Quem assistiu o documentário Europa, A Última Batalha, tá ciente do nome que eu vou falar aqui. Tem um bilionário de Wall Street, que tem uma fortuna avaliada, pessoal, em $7 bilhões. Se eu não me engano, o nome dele é Paulson. Paulson alguma coisa. Eu vou colocar a imagem dele aí na tela para os senhores darem uma olhada, tá? Esse cara, pessoal, ele é um bilionário de Wall Street. O salário dele, pessoal, anual, é de $100 milhões, algo em torno de R$500 milhões por ano, mais de R$500 milhões por ano. Então, pessoal, a gente não tá falando de peixe pequeno aqui. A gente tá falando de peixe grande nessa porra, tá ligado? Esse cara, ele foi durante a administração Trump, ele apoiou Trump, ganhou as eleições em 2016. Então, pessoal, ele foi até a Casa Branca levar, né, um dossiê dizendo por que, pessoal, essa narrativa anti-white, anti-branco, tá ligado? Esse sentimento hostil à população eurodescendente, a pessoas brancas, tem que ser criminalizado nos Estados Unidos porque tá passando o limite, essa merda. E por que ele foi lá da Casa Branca, pessoal? Um cara rico, bilionário, poderia mandar advogados, poderia mandar secretários pra lá. O cara tem dinheiro pra pagar gente pra ir lá. Não, o cara foi colocar o rosto dele, pessoal, a tapa, e foi atacado pela mídia, foi destruído pela mídia, tá ligado? Continua rico e poderoso. Mas a imagem dele, pessoal, ficou muito abalada lá nos Estados Unidos, em Wall Street, porque vocês sabem quem, né, pessoal? E ele falou o nome da tribo. Ele falou quem tá por trás disso é uma certa tribo que eu não vou mencionar, que o pessoal acha que é teoria da conspiração e não é. Tá? Eles estão por trás de toda essa merda. E o cara foi lá na Casa Branca, um bilionário, falar isso. Colocar a cara dele a tapa e ficou visto como pessoa não grata em Wall Street. Ele foi lá, pegou o jatinho dele, foi até Washington, Distrito de Colômbia, falou o seguinte, ó, essas teorias anti-white, tá ligado? Tem que acabar porque isso tá afetando a vida das minhas filhas. Você vê, pessoal, ele não é um cara que as filhas estão em escola pública. Ele pagava de mensalidade numa escola em Nova York, pessoal, $170 mil por mês. $170 mil por mês. Isso dá quase mais de R$600 mil por mês ele pagava. Nem 600 mil, pessoal. Com a cotação do dólar atual, acho que é uns R$700 mil por mês, pessoal, de mensalidade. Esse é dinheiro que muita gente nunca vai ver na vida, pessoal. Talvez eu nunca veja essa quantidade de dinheiro na minha vida, tá ligado? Por mês o cara tava pagando. Aí, ele foi lá em Washington e falou o seguinte, que ele tem duas filhas. Uma parece que na época tinha 16 e a outra tinha 13, se eu não me engano. Ou era 12. Que ele chegou em casa e as filhas dele começaram a falar umas coisas estranhas. Dentro de casa ele ouviu e foi perguntar onde ela aprendeu essas merdas. Que as filhas dele chegaram em casa falando que os brancos eram maus, que os brancos destruíram a humanidade, que os brancos criaram capitalismo para explorar as minorias, negros, índios, mulheres, gays, tá ligado? Toda essa merda. E que ela, como uma pessoa branca, ela deveria reconhecer os privilégios delas e dar um fim, né, nesse legado, nessa linhagem. Como é o fim? Se miscigenar com pessoas de minorias. Homens negros, homens indígenas, indianos, árabes. E o cara pagando 170 mil, pessoal, pra uma escola particular, pra filha dele escutar que ela tem que ele tem que dar pra POC. Que tem que engravidar de POC. Que tem que odiar o pai dela. E o cara foi lá, pessoal, a menina é de 12, pessoal, 12, 16 anos ouvindo isso na escola. Foi lá e deu a cara a tapa. E depois que isso aconteceu com ele, o cara mudou. Ele, pessoal, ele ganhou muito dinheiro durante 2008, durante a quebra do Lehman Brothers. Ele faturou, se eu não me engano, na época, 1 bilhão, pessoal. 1 bilhão e 100 milhões de dólares com a quebra do Lehman Brothers. Ele ganhou muito dinheiro, pessoal. Esse maluco, se eu não me engano, ele tem uma mansão, né, acho que é em Miami, avaliada em 40 milhões de dólares. Ele tem, pessoal, 3 ilhas. O cara, quando tem ilha, pessoal, é porque o cara é poderoso e rico. O cara tem ilha, ilha, tá? O cara mora num apartamento em Manhattan de 100 milhões de dólares. 100 milhões de dólares. O cara pagou numa reforma do escritório dele, para decorar o escritório dele, ele gastou 5 milhões de dólares só para decorar o escritório dele, para trocar a mobília. Então a gente não tá falando de peixe pequeno não aqui, cara, tá ligado? Depois disso que aconteceu lá, ele ganhou muito dinheiro, e muita gente se fudeu, pessoal, naquela coisa da crise do AIG, da quebra do Lehman Brothers. Muitas pessoas perderam suas casas, foram morar em trailers, principalmente famílias brancas, né? Sabe o que ele fez depois que aconteceu tudo isso? Ele pegou, pessoal, do dinheiro dele 50 milhões e começou a bancar casa para pessoas brancas desabrigadas e sem tetos, para comprar terreno para dar para elas, como uma forma de reparação pelo crime dele, porque ele colocou o dinheiro acima do povo dele e ele percebeu isso. E não só isso, ele criou um fundo de investimento para ajudar empreendedores brancos a iniciar seu negócio, startups para brancos. Tá vendo, pessoal? A diferença tem que começar de cima. Os caras que estão em cima do topo, os brancos ricos, têm que se conscientizar que isso vai chegar neles mais cedo ou mais tarde. Porque quem está no comando dos Estados Unidos, às vezes é uma colônia, pessoal, do povo que mora em Israel. E todo mundo sabe disso. E quem nega isso vai se fuder no futuro, vai se fuder muito. Tá ligado? E o que aconteceu com esse cara? Aconteceu o quê? Com o Elon Musk. O filho do Elon Musk teve o mesmo destino, quase diferente das filhas do cara, que o cara foi lá e fez a diferença. O Elon Musk não conseguiu fazer, sabe por quê? O Elon Musk é divorciado, ele tem um monte de filho com um monte de mulher diferente, acho que com 3 mulheres diferentes. Ele tem o quê? 10 filhos, se eu não me engano. Filho que só a porra, cara. E ele não pôde salvar os filhos dele, porque os filhos dele estavam distantes. Então o filho dele ficou o quê? Mais suscetível a ser manipulado pela mãe, as vontades femininas. Você vê, quem apoia essas porra, pessoal, normalmente é mulher, não é homem, cara. Não é o pai, essas merdas não vêm pela cabeça do pai, tá ligado? Normalmente é a mãe. Você vê aí, o cara é o homem mais rico do mundo e ele não conseguiu salvar o filho. Por que você, conservador, pobre, de classe média, acha que você vai conseguir salvar o seu? Você botando ele pra estudar em escola particular. Nessa escola particular aqui em São Paulo, pessoal, uma vez eu ouvi, acho que foi no canal, na página do Instagram da Petra Bertolazzi, que é um colégio rico aqui, pessoal, de São Paulo, onde a mensalidade, se não me engano, é 70 mil reais por mês a mensalidade lá. Pô. Os moleques aprendendo que ser branco é ruim, eles têm que virar mulher, tem que ser homem branco, tem que virar mulher. Cara, olha as coisas que estão ensinando nessas escolas particulares. Na escola pública, a coisa é ruim, pessoal. É época do Paulo Freire. Mas não tem essas frescureba, não, cara. Na escola pública, vai na escola pública de periferia e vai falar umas merda dessas pra você ver. Se no mesmo dia os traficantes não bate lá na porta da escola, lá arromba tudo de fuzil AK e mete bala. Tá ligado? Eles não deixam isso. Não, pessoal. Não que eu seja contra, a pessoa pode fazer o que ela quiser na vida dela, mas ela tomar essa decisão por ela mesma, sem influência de terceiros. Ela se olhar no espelho, look yourself in the mirror, né, como aquela música do Michael Jackson, e ver a si mesma ali. Sabe, eu não me enxergo aqui, eu quero mudar. Tudo bem, Foi uma decisão pessoal sua. Agora, terceiros influenciando você, tentando se subverter, isso é muito errado, cara. Isso é muito errado. Tá ligado? É a mesma coisa quando a gente vê, por exemplo, homens casados tentando influenciar a gente a casar, a ter filho. Sabe? Influência de terceiros sobre nós, que a gente tem que arrumar namorado, tem que gastar dinheiro com mulher, tem que sustentar mulher, tem que pagar cabelo, unha. Isso é o quê, pessoal? Não é terceiros tentando nos influenciar, nos transformar em manso? Imagina. Aceitar migalhas enquanto a gente oferece o cesto de pão. Vocês acham isso justo? Eu não acho isso justo. Vamos falar, quando eu conheci o MGTOW, o Red Pill, ninguém me influenciou, não, pessoal. Eu nunca vi sair, eu nunca conheci uma pessoa falar sobre isso. Na minha vida pessoal, assim, numa roda de amigos, a gente conversar sobre isso, não. Eu descobri por mim mesmo. Eu mesmo fui atrás, eu mesmo descobri, me olhei no espelho e falei, cara. Isso tá muito errado na sociedade. Eu não quero acabar como a maioria acaba. Deve ter outro caminho. Eu não devo ser louco. Com certeza tem outros caras que pensam como eu. E eu percebi que eu não tava errado, porque eu conheci a Red Pill, pessoal, em 2016. Estamos em 2024. E só cresceu. Eu peguei isso aqui quando era mato, aqui no Brasil. Nem no Brasil tinha. Tinha o quê? Que influenciador que tinha na época, em 2016? O cara do Verdades Inconvenientes, que era um realista. E o MGTOW Shadow. Só esses caras que tinha aqui no Brasil, pô. Depois que foi surgir outros influenciadores da Manosphere. Tá ligado? Mas eu descobri sozinho, não foi terceiros me influenciando. A mesma coisa se aplica aí. Se você quer virar mulher, tudo bem. Mas não se deixe levar por opinião e influência de terceiros. Faça isso por si. Se olhe no espelho e se veja. Se faça perguntas. As elites já estão percebendo que vai chegar neles também, cara. Vai chegar neles também. Essa merda aí de transexualismo. Não que eu seja contra, como eu falei, o pessoal faz o que quiser, mas você vê o Elon Musk, ele não conseguiu fazer nada para evitar isso. E o filho branco dele já era. Eu falo, pessoal, é isso que vai acontecer com a maioria dos meninos brancos de classe média e rico, porque eles estão sendo atacados diariamente na mídia por serem homens brancos e etc. Eles se sentem mal com isso, aí muitos já são efeminados. Aí vê, pô, ser homem na sociedade é uma merda. Ainda mais ser branco, vixe, é melhor virar mulher. Aí ele se torna um proletariado, classe marginalizada, tá ligado? Ainda mais o pai dele, que já não é muito bem quisto pelo restante da elite dos Estados Unidos, tá ligado? Então, assim, ele se transformar em mulher é uma forma de se blindar, né, contra os ataques das elites e se tornar uma pessoa grata aos olhos da militância, né? O mesmo, pessoal, aconteceu. Por exemplo, com o filho da Naomi Watts. Vocês já viram o filho da Naomi Watts? O que aconteceu com ele? Você vê, pessoal. Mãe branca, pessoal, a pior merda que você pode ter hoje em dia, cara. Vou falar a verdade. Essas mães brancas, modernas, de classe média, a pior coisa que tem, cara. Se você quer ter filho, pessoal, eu sou a favor de você se reproduzir em casar entre pessoas do mesmo grupo étnico-racial que o seu, para se manter tradição e cultura. Mas, pessoal, mulher branca tá intancável, pessoal. Mulher branca não dá, cara. Não dá, principalmente, ó, mulher branca que se salva, pessoal, é mulher branca pobre. Mulher branca pobre se salva, baixa renda. Agora, mulher branca de classe média, se vocês forem um cara de classe média, pessoal, casem com uma mulher branca de casta baixa, de baixa renda, tá ligado? Não casem com mulher branca de classe média. Se você for rico, não se case com mulher branca rica, pessoal. Seu filho ou vai virar viado, ou vai virar corno, ou ele vai virar veveco. Aí na imagem, pessoal. Deixei para vocês aí, ó. Esse rapaz que estão vendo aqui é o marido da Naomi Watts, tá ligado? Ele é Jujuba, tá? Ele é Jujuba. E esse é o filho deles. Isso aqui, pessoal, parece um menino para vocês? Olha o que aconteceu com o cara. Um menino, ele já desde pequeno, pessoal, eu tô falando. Isso vai começar desde da infância, tá ligado? E quanto mais cedo começar isso. Essa transição, essa desconstrução de pensamento, essa dissociação da realidade, mais esses meninos vão ficar o quê? Não que isso seja ruim, pessoal, não tô criticando, não. Esse pessoal com dinheiro, que é rico, que é de Hollywood, lacrador, tem que se fuder mesmo, tô nem aí, não. E assim, quanto mais cedo começar isso, pessoal, mais femininos eles vão ser. Quanto mais cedo começar esse processo, mais feminino, mais parecido com mulheres eles ficarão. E isso vai criar o quê, pessoal? Uma questão de escassez masculina no mercado sexual e vai ter o quê? Uma super oferta de seres de aparência feminina no mercado sexual. Entendeu? Isso vai quebrar todo o sistema ginocêntrico na nossa sociedade. Porque você vai ter mulheres de vagina e mulheres com falo, tá ligado? E nesse contexto vai ganhar quem, pessoal? Vai ganhar quem souber tratar o homem melhor. Quem tratar o homem como semelhante, e não como escravo, e não como vassalo, como as pessoas que me tratam. E por isso elas estão tão desesperadas com esse negócio de homem provedor, homem protetor, esse fenômeno tradwife. Tem um vídeo antigo aqui do canal que eu falo sobre uma influenciadora lá americana conservadora que atacou a Blair White. A Blair White é uma mulher trans de direita, pessoal. Mulher trans de direita. Tá? Já começou. A briga já tá dentro do partido. Já tem briga lá dentro desses movimentos de direita, se mulher trans pode entrar, porque as mulheres de direita estão se sentindo atacadas, as mulheres não, né? Pessoas que menstruam estão se sentindo traídas por isso, porque elas estão entrando nesse movimento, muitas estão se relacionando com homens de dentro desse movimento de direita lá nos Estados Unidos, principalmente do America First, que é um movimento muito forte, lá nacionalista nos Estados Unidos. E a Ariel Morgan, ela ficou incomodada, por quê? Porque ela é uma mãe solteira, ela vai pra igreja direto, e na igreja não tem homem assumindo mãe solteira nos Estados Unidos, mas tem homem assumindo mulher trans. Olha só que engraçado. E ela foi lá, viu a Blair White postando foto com a arminha na mão, tipo igual as conservadoras aqui do Brasil, né? Pra conseguir empatia e simpatia dos homens, começaram a postar fotinha com o rosto do Bolsonaro, escrito Bolsogatas, e um fuzil na mão, um revólver, uma pistola, né? Pra mostrar pros homens, olha homens, eu sou de direita, hein? Eu defendo as coisas que você defende. Quando as mulheres trans copiam a mesma coisa, elas ficam irritadas. Porque os homens falam, então quer dizer que nem todas as mulheres trans defendem pautas identitárias idiotas? Elas defendem nacionalismo, patriotismo e família? Elas querem o tradicional também? Ah, e assusta as conservadias, né? Porque a Blair White falou, quando eu casar, eu vou virar dona de casa, vou lavar, vou passar, vou limpar, vou engolir, vou chupar, vou fazer tudo que meu marido mandar. E ela ficou ofendida com a Blair White, falou pra Blair White tomar vergonha na cara e deixar a barba crescer e virar homem, sabe? Toma vergonha na cara e virar homem. Por quê? Tá quebrando o mercado sexual. Porque, pessoal, uma mulher trans tem o mesmo valor de mercado sexual de uma mãe solteira. A mãe solteira tem o mesmo valor de mercado sexual de uma mulher trans, tá ligado? A vantagem que a mulher trans tem sobre a mãe solteira é o seguinte: ela não tem filho, ela não vem com brinde, tá ligado? Ela não tá vindo com brinde sócio-afetivo. E aí se torna o quê? Pros caras lá nos Estados Unidos, muito mais vantajoso os caras se envolverem com a mulher trans do que se envolver com a mãe solteira. Então a mãe solteira se sente abandonada. Por isso que tá acontecendo um fenômeno do lesbianismo involuntário, que tá acontecendo aqui no Brasil. Mas voltando, pessoal, ao assunto, esse aí, ó, é o filho da Naomi Watts. E esse é o marido da Naomi Watts, que é um judeu. E o pior erro, pessoal, que um Jujuba pode cometer na vida é se casar com a Kiska. No momento que o Jujuba, ele casa com a Kiska, ele condena toda a linhagem de Jujuba. E isso é bom. Porque segundo as tradições judaicas, pessoal, só é judeu quem nasce de ventre judeu. Se você não nasce de um ventre de uma mulher judia, você não é judeu. Você é gentil. Tá ligado? E aí, muitos jujubas usaram isso pra mostrar pra comunidade judaica, né? É o seguinte, é isso que acontece com seu filho quando você se casa com uma mulher branca, com uma Kiska. É isso que acontece. O seu filho judeu, que não é tão judeu, vai virar mulher. Tá? E assim, cara, é sempre assim, pessoal. Eu sugiro que vocês assistam o filme Pastoral Americano. Você vê, o Jujuba casou com a gentia, com a Kiska, com a mulher branca. O que aconteceu? A filha virou uma revolucionária comunista que fazia gangbang com POC. Aí, ó, judeu tudo quebrando a cara. Enquanto isso, o homem branco casa com a judia, o filho do homem branco não vira veveco. Que engraçado, né? O filho do homem branco com a mulher judia não vira veveco. Vira macho, né? Então, será que o problema, pessoal, não é o homem branco na sociedade ocidental? O problema é a mulher branca. O que tá destruindo o homem branco é o amor do homem branco pela mulher branca, porque o homem branco é muito race loyal. É muito race loyal. E é isso que mata eles. É por isso que eu defendo o movimento WMAF. Porque o movimento WMAF pode contornar isso. Tá ligado? Os homens brancos se casando com mulheres coreanas, japonesas, chinesas, podem contornar isso. Você nunca vai ver, cara, filho de branco com coreana, chinesa e japonesa virando veveco, virando viado, virando revolucionário comunista. Isso não acontece, cara. Isso não acontece. Pessoal, olha como ficou. Agora eu vou mostrar para os senhores Olha como ficou o filho da Naomi Watts. É isso que acontece com seu filho quando você se separa da mulher branca. Eu já vim falando há muito tempo isso. O Chad casa com a Stacey se separa, a Stacey, como vira mãe solteira, ela fica se sentindo negligenciada pela sociedade e negligenciada no mercado sexual porque ela não consegue mais arrumar um cara para assumir ela, só para comer. E quando elas têm filho, o que acontece? Elas ganham a guarda, fazem um processo de alienação parental, depois fazem um processo de alienação de gênero para destruir a tua imagem, você como pai, para destruir a tua imagem, que é a imagem e semelhança do Criador, de Deus, para substituir pela imagem e semelhança dela. Não é à toa que mais de 99%, 99% dos casos de alienação de gênero, a vítima é o primogênito do sexo masculino. É sempre assim, é sempre assim. O contrário não acontece. O contrário é inexistente. Não, acontece. Tá, não acontece. Esse processo eu chamo de bafometização. Inclusive tem um vídeo aqui do canal do filme Sobrenatural 2 que eu falo sobre isso, que é muito escancarada a mensagem subliminar do filme, que é para mostrar que mães solteiras, mulheres divorciadas, elas são hoje o câncer da nossa sociedade. São elas que estão criando a próxima geração de malucos, gente imbecil, idiota para a sociedade. E agora, vocês vão ver como ficou o filho da Naomi Watts. Ele já não era bem um menino, né? Agora que não é mesmo, pessoal. Isso é bom. Isso é bom. É muito bom. Aí, ó. Isso, que já não parecia com um menino, virou isso. Você viu? Olha a alegria da mãe, né? A alegria da mãe. É como se fosse um acessório. Por isso que eu falo, a mulher branca, pessoal, ela gosta de pousar como superior moralmente às outras pessoas. Então, a mulher branca, pessoal, ela tá na frente de tudo, qualquer pauta, pessoal, subversiva. Por exemplo, pedofilia. As mulheres brancas estão na frente apoiando isso. Zoofilia. Mulheres brancas. Você pode ver, quem pratica zoofilia, pessoal, é mulher branca. Não tem mulher negra praticando zoofilia nesses vídeos e canais. Vão em canal, qualquer canal de zoofilia, pessoal. Achem pra mim a mulher preta, a mulher asiática, a mulher árabe. Você não vai achar, pessoal. É só mulher branca. Esses movimentos subversivos são todos encabeçados por mulheres brancas. Ou branca europeia ou branca judia. Não importa, mas é sempre a mulher branca. Tá ligado? Movimentos como gaysistas. Negrismo. É sempre a mulher branca, pessoal. É sempre mulher branca no meio. Transexualismo não é diferente. É sempre encabeçado por uma mulher branca, normalmente com revanchismo, para atacar o ex-marido. Então elas usam o filho como um meio, como uma ferramenta de subversão revolucionária para tentar chocar a sociedade. Eu já falei isso naquele vídeo da Xuxa, né, que é sobre a Pearl, que eu falo que a mulher branca, pessoal, ela não sabe lidar muito bem com a velhice, porque até o Coruja, no vídeo sobre Dog Pill, o Coruja explica muito bem isso, que ele fala que a mulher branca, ela pratica mais esses fenômenos porque ela recebe tanta atenção da sociedade, ela é tão desejada e ela acaba tendo tantos parceiros, ela tem são um contingente de homens de todas as etnias, raças, clérigos querendo trepar com elas. Então, assim, elas aproveitam do mercado sexual que elas têm liberado, entram no carrossel de pica, ficam dessensibilizadas, que é o termo que o Coruja usa. Aí o negócio lá da dopamina, serotonina, eu não entendo muito bem. Assistam o vídeo do Coruja sobre Dog Pill. É o primeiro vídeo do canal, tá, pessoal? É um dos primeiros vídeos do canal, se não me engano, o segundo. E ele explica. E elas vão o quê? Buscar fortes emoções. Coisas mais extremas. Aí se antes ela dava lá pro monte de cara branca, ó, monte de cara branco não deu. Aí eu fiz gangbang pros cara branco não deu. Ela vai dar pros POC, vai pro interracial. Aí do interracial vai pro gangbang. Aí do gangbang ela vai pra BDS, ela vai pro BDSM. Do BDSM ela vai pra coisa de estupro. Aí do estupro, o último negócio é o quê? É a zoofilia que sobra. Então elas vão pra zoofilia. Agora que a zoofilia não tá mais servindo, elas estão indo pra onde? Pedofilia. Você entendeu? E assim é sempre o extremo. Porque elas fazem, porque elas podem fazer isso, tá ligado? Porque a sociedade vem sempre passar a mão na cabeça delas. E a mulher branca, pessoal, branca e loira, ela é a mulher mais desejada do mundo. Ela sabe disso. Quando ela é jovem, e à medida que ela vai envelhecendo, ela se torna invisível para a sociedade, né? Então é necessário que ela comece a chocar a sociedade para conseguir aquela atenção, aqueles holofotes, o aplauso de volta da sociedade. E é por isso que a mulher branca, loira, ela encabeça todos os movimentos revolucionários subversivos. Porque ela serve como, pessoal, cartão postal para atrair outras pessoas. Aí uma mulher como a Naomi Watts, que já não faz nenhum filme bom há muito tempo ela não faz filme bom, pessoal, tá ligado? Ela tem uns dois ou três filmes que presta. Já tá no escanteio de Hollywood, já tá velha. Como que ela vai chamar atenção, pessoal? Como que ela vai conseguir trabalho agora? Olha, eu tenho uma filha trans. Minha filha é trans. A minha filha é uma mulher de pipi. Pronto. Já é aceita pela sociedade, a sociedade começa a prestar atenção nela. Outras mulheres mais pobres, baixa renda, começam a ver: olha lá, a mulher branca tem uma filha trans. Então, assim, talvez não seja tão ruim eu também ter meu filho, que é viadinho, pardinho, virar mulher também. Aí começa a copiar. Você entendeu? Porque ela serve de cartão postal para atrair essas pessoas mais burras, tá ligado? Eu sou mãe de criança trans e é claro que a minha família toda sofre transfobia. Eu sou mãe de criança trans e é claro que dizem que eu sou maluca. Eu sou mãe de criança trans e é claro que eu aprendi a lutar pelos direitos da minha filha. Eu sou mãe de criança trans e é claro que eu fico furiosa quando erram o pronome da minha filha. Eu sou mãe de criança trans e é claro que eu morro de medo quando a minha filha tem que usar o banheiro fora de casa. Eu sou mãe de criança trans e é claro que eu amo incondicionalmente a minha filha.